Canal Machado Saudade. Se inscreva e deixe seu like. Esse aqui é o 7. Arraiado DJ Rafael Mix 2023. Vem pro balancê, vem! Venha você também pro balancê. Vem! Rafael Mix, esse é meu nome. Estúdio Mix. Olhos eram de fé. Quantos elementos amam aquela mulher? Quantos homens eram inverno, outros verão? Outros caindo secos no solo da minha mão. Gemeram entre cabeças a ponta do esporão. Apoiado não me toque o medo da solidão. Vendendo meu companheiro desatado no plantador. Representa o caio primeiro a subir do meu amor. Yeah! É quando o tempo sacode a cabeleira, a dança toda vermelha. O olho cego vagueia procurando por você. Estúdio Mix e Produções e Eventos. Canal Machado Saudade. Se inscreva e deixe seu like. Olhos eram de fé, de fé. Quantos elementos amam aquela mulher, yeah, yeah, yeah, yeah. Quantos homens eram inverno, outros verão. Ou como os carinhos secos do salvo da minha mão. Gemiram entre cabeças a ponta do esmorão. Olhado não me toque o medo da solidão. Veneno meu companheiro desata no cantador. E desembocado primeiro a subir do meu amor. É quando o tempo sacode a cabeleira, a dança toda vermelha. O olho cego vagueia procurando por um. É quando o tempo sacode a cabeleira, a dança toda vermelha. O olho cego vagueia procurando por um. Yeah, yeah, yeah, yeah. Vai! Pois nesse passo ao som do

lugar dele. DJ e produtor Rafael Mix. Então vem pro balancê. Vem! Eita, meu filho, que agora o negócio tá mais égua. Eu tive um sonho tão lindo e não posso esquecer. Recordar o passado é viver. Se eu pudesse contar tudo que se passou neste sonho de amor. Sei que ninguém me acredita, mas eu posso jurar que a felicidade vem me procurar. Vem, oh morena querida, eu quero te dar, moreninha linda, toda a minha vida. La la la la la la la la la la la la la. Felicidade vem me procurar. Vem, oh morena querida, eu quero te dar, moreninha linda, toda a minha vida. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Esse aqui é o 7, Arraiado DJ Rafael Mix 2023. Vem pro balancê, vem! Aô, povão! Ei, é você mesmo aí, aqui no Estúdio Mix e Produções. Gravamos pendrive, cartão de memória, CDs mixados, vinhetas, offs e produzidas, chamadas para festa, porta de loja, tudo isso e muito mais. Entre em contato com o DJ Rafael Mix. Fone WhatsApp 98212-1058. Estamos por aqui à sua disposição. Estúdio Mix e Produções, tudo em áudio pra você.